retorno 714, autorização para Aracaju. No 714, aguarde um minuto, cópia 230 Aracaju. Boa noite, Webjet 5899, acione identificação, chegada a Mari. Desça e mantenha o nível 060. 060, Webjet 5899. Webjet 5899, montando a cidade de 340. Ok, sim. Estabilizado, 3891. 3891, no passo do milhas para o marcador externo, complete final do procedimento LS aqui. E chame a torre no 8612, eu vou pôr. Completa, e chama a torre, 1862-3891, obrigado, senhor. Uma boa noite, bom trabalho a todos, hein? Obrigado, 7 no 4, correto, chama para o posicionamento. Bora. Fogou no 8 no 5, 1805, no solo, 1-3, libere a direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 3. Alfa Juliette para o portão 3, mano 805. Aguarde o instante 5317. Aguarde. Comandou, boa noite, instante 3891, estabilizado, baixar travado. Aguarde, pista livre 3891. Aguarda 3891. Europa 084, reautorizado, a linha decola da 10, o vento é 120 graus com 8 nós, que negar no 0 no 3. Autorizando a decolagem da 10, Europa 084, negando. Ok, então uma aeronave da Gol que vai estacionar no portão 3, ele já está prestes a ingressar via Juliette, problema aqui da Taxiway Índia, atrapalha um pouquinho. Então assim que ele estiver estacionado no portão 3, está autorizado seu push para o táxi. Aqui não dá para vê-lo, aqui dará de tanto na posição. Ok, mais 30 segundos ele está estacionado. Comandante, muito boa noite, Sideral 9971. O TAN 3891 está livre, pouso na 10, o vento é 120 graus com 9 nós, QNH no 0 no 3. Ajustado no 0 no 3, tem livre pouso na 10, TAN 3891. O Europa 084 decolou de Salvador aos 16, o controle 198, bom voo e boa noite. 198, boa noite senhor, até a próxima. Sideral 9971, mantém escuta aguardando 360 para Guarulhos. 084, decolagem da 10. Europa 084, contato radar, suba e mantém o nível 350, mantém a saída Puka, transição Zipar. Puka, Zipar para 350, Europa 084. TAN 3226, desça para 3.000 pés, ajuste altímetro no 0 no 3. Objeto 5899, desça e mantenha 4.000 pés, 1.013 o ajuste. 4.000 pés, 1.013, 3 milhas para o marcador externo, complete final do procedimento LSX-Way, chame a torre 1.812, TAN 3520, bom pouso. Boa noite, Azul 4148, identifique. Esse mantém o nível 050 no perfil da chegada Mari. complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Guardando pista livre para 3, sincronizando. No solo aos 1-8, ao livrar à direita, prossiga na Alfa, chame antes do ataque, seu Juliette. Fica direito na Alfa, na direção 3-8-9-9. Tá 3-5-2-0, tá livre pouso na 10, o QNH 1-0-1-3 e o vento sopra de 1-2-0 graus com 8 nós. Expositor da Alfa 3-5-2-0. Confirmando, 389, prossegue Alfa e aguardando a Juliette. Afirmativo, pode prosseguir via Alfa, ingressar via Juliette para o portão 08, então 389. Alfa 08, 3, 2, 2, afirmativo, está autorizado o final do procedimento LSX Wader para 2000 pés, Mi 13, ponto 7, o ajuste, reporte no localizador estabilizado. Localizador, 3, 2, 2, F5899, agora desça para 3000 pés. 3000 pés, F5899. Para ataque 8-1 na borda, autonomia 4 horas e 10, alterna, não luz. Livre táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem tripla. Direita, vai chamar para a espera, 5-10, 1-10. Zero no solo aos 2-1, libere a direita, Alfa e aguarde antes da Juliette. Direita Alfa e aguarde antes da Juliette, na frente 5-2-0. Sideral 9971 no copia? Sideral 9971, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 14 até Gruff, Upper Zulu 16 Belo Horizonte, pós direto para a posição Trivi, Upper Whisky 58, Poços de Caldas e após direto para o destino. Decola da 10 com curva à direita, subida da El, após direto para Leda e Crate, transponder 5474, controle 19-8, Cotejo. Autorizado, puxa para o táxi. 5-3-1-7-4-0-0-0. O trip 5-3-1-7, livre a linha de decolada 1-0, o vento é 1-2-0 graus com 8 nós. Decolagem 5-3-1-7. Boa Azul 4148, desça para 3.000 pés, ajuste 1013. E inicie redução para 210 nós. Hello, 024, stand by, don't have your flight plan yet. Copy, report, stand by. Matou Juliette, tá 3, sincronizando. Mantém a posição antes da Juliette. Portão 3520, ingresso Juliette, portão 2. Portão 2, está 3520, via Juliette. Portão 3226, está livre pouso na 10, o vento é 120 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, 3226. T5317, decolou de Salvador aos 0205. Perdão, aos 25, chame pronto, chame o controle 19-8, bom voo, boa noite. 19-8, boa noite, bom final de semana. Salvador, boa noite, trip 5-3-1-7. Boa noite, trip 5-3-1-7, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível 3-2, corrige 3-8-0, mantém o perfil da saída Momo. 380, conforme Momo, 5-317 da trip. Momo 084, chame agora Recife, frequência 125.45, alterne 126.85, Europa 084. Vamos com o centro Recife, 125.45, alternando 126.85, Europa 084. Boa noite, até a próxima. Obrigado, tenha um bom voo. Obrigado. Jet 5899, complete final ILS, chame a torre 18612. 1862, muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Alfa, aguarde antes da Juliette. Direita, Alfa, aguarde antes da Juliette. Vocês ouvem bem? Web 5899, baixo trabalho. Torre Web 5899, baixo trabalho, final da 10. Web 5899, está livre pouso na 10, o vento é 120 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, Web 5899. 1024, are you ready for pushback? Yeah, the copy, you're ready for pushback with this setting. Okay, stand by just one more minute to copy, okay? Thank you. Alfa Juliet, 3226. Grande Juliet, portão 7. Juliet 9971 está com 03 POB, estamos com 4 horas e 10, alternamos Galeão. Está livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, chama no ponto de espera pronto para decolagem, 1003 de altímetro. Autorizado, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para decolagem, 1013 o altímetro. Afirmativo, ajustado, vai reportar no ponto certo. Centro Recife. 3600, bom dia. Identifique, chegada Mari, desça para 2000 pés, 1013, 1003 no ajuste. Reporte no localizador estabilizado, ou da ciência a Recife da perda do contato. Muito grato, 3600, desça 2000 pés, bom dia. Porta estabilizada, MS-990. Você poderia voar a duna da presente, 3600? Autorizado ITAP, 3600. Autorizado ITAP, 3600. 9 no solo aos 30. Ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para a posição 4 do POT 3. Alfa, Kilo, posição 4. 58, na boa. Boa. O azul 4148, checando o trem, Penegal no 0 no 3, o vento 130 graus com 8 nós, está autorizado o pouso na 10. Trem baixo travado, vindo pouso, pistão no 0 no 4148. 5317, está autorizado direto trova. Vai voar trova, 5317, grato. Diego do 606, acione identificação, chegada Mari, desça e mantenha o nível 050. Nível 050 na Mari, bom, 606, chega o contato com o centro do Recife. Enter. 4148, no solo aos 3-2, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Viva direita, Alfa, Kilo e funcionando no gate 3, atento ao balizador. Mantenha a frequência? Pode manter a minha escuta. Federal 9971, reautorizado, a linha decola, o vento é 120 graus com 8 nós. Recife, frequência 2545, alterne 2085, boa noite. Quer dizer, bom dia, bom voo. Aguardo o balizador, 4143. Considerar o 9971, decolou os 35, controle 198, boa noite. 198, obrigado, boa noite, até o retorno. Reporte Bell 024, ready to copy. Federal 9971, no contato radar, se mantém nível de voo 360, na presente foi Dael. Ok, na presente Dael, Federal 9971. Plane route, take off runway 10, to left turn to Puka departure and Zipa transition, transponder 5515 and departure control frequency 119.80, read back please. Voo no 606, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. Para 3.000 pés, no 0 no 3, voo 606. Depois do tempo de sul natal, entre Sol, runway 10, left up, puta de parte, de parte de vista, on spot 5515, and subject for departure 119.80. Airport Gal 024, your readback is correct. Call me when ready for pushback and startup. All ready for push and start, thank you. Salvador, bom dia, voo do 805, comando de Ontário, portão 03, autorização Natal. Boa noite, 1805, autorizado para Natal, nível de voo 370 pela APA Zulu 10. Decola da cabeceira 10 com curva direita, curva esquerda, subida Puca, transição Zipa. Transponder é 5466, controle 198, corteja. Autorizado 370, Natal, APA Zulu 10. Decola Puca 10 curva esquerda, Puca, transição Zipa 466. 198, controle, o voo no 805. Correto, chama para o push. Chamaram o 805. Decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 133, Federal, na Grande Fortuna. Chamado visual 1-0. 3600, boa noite, está livre pouso na 10, o vento é 1-0 graus com 8 nós, o altímetro 1-0-1-3. Gente, de pouso 1-0, tá? 3600. Toyota 3226. 3226, aguarde um minuto, cópia Natal 370. Guarda.